amantes, você que fez essa. Só um flash, só um flash, só um flash, yeah. O jeito que cê me toma é perigoso. Sua mão conhece meu corpo, minha boca lembra seu gosto, yeah. E eu acho isso tudo tão gostoso. Você me devora inteira e adoro te deixar louco, yeah. Então só deita e relaxa, hoje vamos fazer amor. Eles não têm o que cê tem e nem encontrar onde cê me achou. Pega firme minha cintura e se afogar na minha escura. Só vou dizer no seu ouvido bem baixo que eu sou sua. Só um flash, só um flash. Eu te dou tudo o que cê merece. Só um flash, só um flash. No meu corpo eu sei que cê se diverte. Só um flash, faço o que você pede. Eu fico de costas, se admiro, sobe e desce. Seus goles, esse vinho, tira a roupa e beija lento. Metade da garrafa, já sinto você dentro. Não tem como fugir, só quero que toque em mim. Quantas que fizeram desse jeito, te deixaram desse jeito e desperto o seu desejo. E amor, só tô te olhando. E que beija o corpo inteiro e que senta te olhando. Que te arranha com força e já me falando te amo. Você me toma é perigoso. Sua mão conhece meu corpo, minha boca lembra seu gosto, yeah. E eu acho isso tudo tão gostoso. Você me devora inteira e adoro te deixar louco, yeah. Então só deita e relaxa, hoje vamos fazer amor. Eles não têm o que cê tem e nem encontrar onde cê me achou. Pega firme minha cintura e se afogar na minha escura. Só vou dizer no seu ouvido bem baixo que eu sou sua. Só um flash, só um flash. Eu te dou tudo o que cê merece. Só um flash, só um flash. No meu corpo eu sei que cê se diverte. Só um flash, faço o que você pede. Eu fico de costas, se admiro, sobe e desce.